ministro da verdade, da verdade, da verdade, da verdade. Altar secreto, é o som da selva de concreto. Tem ministro da verdade, tem altar secreto. Essa é a voz de quem Cristo venceu. Só os vencedores querem ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô firmão, não posso parar. Deus é comigo, eu tô aqui pra rimar. Deixa os apóvios pensar que eu tô mostrando. Enquanto engordo o zói, Deus tá me honrando. Aprendendo a me levantar com meus tombos. Autoridade paga os pifogo e marimbondos. De cá a rapa que dá a cara tapa. O certo é pelo certo, saca só meu chapa. Tô junto e misturado com os malucos tipo eu. A maloca não tem vergonha de dar glória a Deus. Não vem querer pesar, cê vai pagar vexame. Altar secreto MDB, nós tipo um enxame. Pela fé enxergando que meus olhos não podem ver. Pela fé eu já morri, pela fé vou viver. Não vou me render, vim pra fazer, Zé povo tremer. Nada pode deter quem nasceu pra vencer. A ideia só abraça quem corre pelo certo. Profético estrondo que treme a selva de concreto. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar. Tô na missão, muito rap, mais unção. Aí faladores a mim no coração. Um Cristo salve a quem faz parte da minha história. Na glória de Cristo está minha vitória. Firmeza total na rocha da minha salvação. A glória é de Deus e o rap é o som. A banca MDV não vai se calar, fazendo o Zé povo entrever, se abalar. Suportar até o fim, porque sei a que vim. Obedeci ao chamado e disse sim e sim. Não é com nós pagar de falsa humildade. Aqui ninguém passa pano pra covarde. Em Cristo venci, por isso rimo a esperança. Não faça política da boa vizinhança. Eu falo a verdade e a verdade dói. Não vem te ceder, mas o pico cresce o zói. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar. Vem comigo, nego, e tente me acompanhar. Curte o som, entrar no clima, vamos ver no que vai dar. A unção de Deus está presente em cada rima, pronta pra mudar e abençoar a sua vida. A inspiração vem do alto, direto do altar. Me prostro aos seus pés e ouço Deus falar. Filho meu, estou contigo, siga em frente nessa fé. Não se renda, não se entregue, eu te mantenho em pé. Com meu sangue te lavei e apaguei seus pecados. Fiz de você mais um louco pra confundir os sábios. Desde o ventre da tua mãe já tinha te escolhido, te livrei, te guardei das garras do inimigo. Tudo isso porque tenho um plano em sua vida. Serás o sal da terra, será a luz que brilha. Pai, eu me rendo e me entrega seu amor. Tua graça me fizeste mais que vencedor. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar. Eu vou sem vacilar, meu Deus comigo está. Nada vai me abalar, sou mais que vencedor em todo lugar.